promessas a você e depois não cumpri. Também não aguento mais esse só fala e não faz. Esse não tô nem aí. Vai começar agora pra gente uma nova história. O que passou e nada somou, demorou, tira da memória. Se até aqui o nosso amor sobreviveu, errei, errou, te perdoei, me perdoou, Deus abraçou o amor que habita em você e eu. Pra viver uma nova vida em paz, amor, só jamais brigar. O mal de errado do passado lá morreu, graças a Deus o mal perdeu, contou pra gente, o amor venceu. Chama Paulinho Paixão. Errei, errou, te perdoei, me perdoou, Deus abraçou o amor que habita em você e eu.